Seção 10 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ben-Hur. A Rã e o Touro de Esopo. Andava um grande touro passeando no longo da água, e vendo-o, a rã tão grande, tocada de inveja, começou de comer e inchar-se com vento, e perguntava às outras se era já tão grande. Respondem elas que não. Torna a rã segunda vez, e põe mais força por inchar, e desenganada do muito que lhe faltava para igualar o touro, terceira vez inchou, tão rijamente que veio a arrebentar com cobiça de ser grande. Moralidade. Marcial, em um epigrama contra o Talício, moraliza esta fábula, entendendo pela rã o ambicioso, que desejando igualar-se com o rico no trato e despesa, gasta o que tem e o que não tem, e chega a consumir-se, até que rebenta em muitas dívidas, que dão como ele no hospital. Fiquem logo avisados aqueles que são rãs na posse, não queiram despender como touros, porque não rebentem como esta, de que tratou esta fábula. Fim de A Rã e o Touro.